Καθόλου που ξέρουμε ότι όχι. Uma 098, informação ECO em curso, chame 186 para fora. Tá, sexta ECO. É, confira? 118, decimal 6 para fora. Tá, 286. Xanem 6258, na chegada Mari, desça via 2000 pés, ajuste o 1095. Sua identificação, na chegada Mari, desça via 2000 pés, ajuste o 1015. Xanem 6258, autorizado. Salvador, boa noite, boa noite, 68, por favor, escuta. Gol Bruno 868, boa noite, contato radar, subo para o 230 na saída Puca. 230 na Puca, quando puder a gente aceita para hoje Aracaju. Sim, já aguarda a coordenação. Positivo, aguardando. Asparedo 2228, receive send frequency 126.0 or 128.8. 260 to 20, thank you. Voo 1868. Prossiga, 1868. Centro autorizou voar Alfa Romeo 363. 363, gato, 1868. Controle algum 1868 voltando? Prossiga. É, por gentileza, poderia coordenar junto ao centro para a gente manter o nível final de 190, 190? Gente, subir e mantenha 190. Sim, obrigado. No 869, estou confirmando, está autorizado manter o 190. É, confirmando, o 868 da Gol 190. Mativo, mantém o nível 190. 190, grato. 868, chame Recife na frequência no 2685 e alterne na frequência no 25.45. Salvador, muito boa noite, 1970 Gota Gol, passa 2000 pés, poucas e passa. 1970, boa noite, contato radar, turno para o 370 na saída PUCA. Temos o Azipada presente, 1970. Aguarde a coordenação com o centro. Guardando, foram. Cena 6258, está autorizado em LSXC e reposta localizador. Informe se recebe algum chiado na fonia. Negativo, se chiado na fonia, repostará no localizador. Autorizado LS, cena 6258. Mais próximo de Duna, reporte porque alguma aeronave se reclamou posteado na proximidade de Duna. Tá ok, bom, mano. O 1170 está autorizado para zipar. Autorizado, eu vou zipar, gol 1170. É 258, recebe algum chiado? Negativo. Tem extrato? Agora recebeu o chiado, chama 628. Sim, eu chamo 628, como está a intensidade? A intensidade é bem forte. Sim, já posso estabilizar. Ok, já estabilizou a neve estando, hoje chama 628. Sim, chame a torre na frequência 1.8.6. Nós boa noite, na chegada bom, fica sua identificação, desça para 4000 pés, ajuste 1095. 1970, chame Recife na frequência 1285, alternativa 125, decimal 45. Salvador Approach, boa noite, Portugal 020, crossing 2000 feet climbing. Portugal 020, boa noite, radar contact, climb to 350, Puka Departure. Puka Departure, stack level 350, Portugal 020. Approach Portugal 020 request. Portugal 020, go ahead. Requesting if possible direct Z-Path. Roger, stand by. Stand by. Portugal 020, Pai, do Arex Zipar. Arex Zipar é Portugal 020. Então, 3891, desça para 2000 pés, o ajuste 1905, está autorizado o procedimento LSXC, reporte localizador. Desça 2000, autorizado LSXC, reporte localizador, está 3891. Salvador, boa noite, Gol 1098. Gol 1098, boa noite, contatada, azul para o 370 na saída Puca. 370 Puca, 1098, obrigado. Prossiga. É um porteado de sonda na sua frequência. Gente, grato pela informação. Tira a sua frequência da torre, tá totalmente exausto. Gente, chame torre na frequência 1.6. 2.6. Portugal 020, receive send frequency 126.85 or 125.45. Center 126.85 or. Ok. Boa noite, bom. 098, chame Recife na frequência no 2685, alterne na frequência no 25.45. 2685, 2545. Obrigado, boa noite. Boa noite, bom povo. Azul 4062, boa noite, na chegada à área, sua identificação, dessa via 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Controle Salvador, boa noite. OTAN 3152 na saída Pucaracaju, passando 2300 pés. 3152, boa noite. Contato radar, subindo para o 330 na saída Puca. Só para o 330 na Puca, já 3152. Reporte 0062, reporte estabilizado. Reportará 4062. Informa que o controle deve estar com a portadora aberta. Desça para 2000 pés, o ajuste é no 015. Prossiga na chegada Mari. O resultado será autorizado. Jogou o 972. O 4062 é algumas aeronaves reclamou de um forte fiado na proximidade de Duna. Já iremos entrar em contato com a técnica para arrumar a frequência. Afirmativo, um forte fiado realmente. Estabilizou o visual com a 10, o 4062. 4062, chame torre, 1 noite, decimal 6. Grato pela informação. 18-6. Na 3152, chame Recife na frequência no 2685, alternativa 25.45. Recife 2085, alternativa 2545, bom dia. Bom dia. 1172 após ETAP, está autorizado voar Serra Vito 366 e prossiga na descida para 2500. Reporte estabilizado. 2000, obrigado, então, após ETAP 366. Informe-se se recebe algum chiado na proximidade do Duna, algumas aeronaves reclamaram de um forte chiado na proximidade. Graças, nós não recebemos não, eu não teve nada, obrigado. Gono 1272. Gono 1272, só pra confirmar, não recebendo chiado nessa proximidade? Negativo. Gente, chame torre 1986, grato. Gente, chama da torre. Eu confirmo a frequência da torre. 118.6. 186, obrigado.